804, identifica a chegada, bom, que desce até o 050. Oito zero quatro indicada. Gente, pode manter o gol no 804. Gol no 804, 4 mil pés, ajuste 17. 13597, 2 mil pés, ajuste 1017, calibre LS, reporta estabilizado. Viu, mas quanto estava estável, 3597. Voro 995, da presente voo Pelô, descendo para 4 mil pés, ajuste no 097. Ok, então voo Pelô, 4017, voo 995. Voo 897, identifica a chegada bom, que desce até o 050. Voo 607, identifica a chegada bom, que desce até 0620. 0607. 995 indicada? 270, não é? Sente, tem condições de manter a velocidade até uma centena? Mantenha, descendo para 4 mil pés, ajuste no 097. 4 mil no 097, boa, no 997. Estabilizou o visual, 3597. Então, 3597, torre, 118,95, com pouso. Obrigado, bom dia. Voador, bom dia, tá 3597, estabilizou, baixou e travou, tá 10. 597, bom dia, está autorizado o pedão, cheque o trem, o vento é de 1,40 graus com 8 nós, o altímetro no 0,97, está livre o pouso na 10. Baixar travado, livre pouso na 10, 3597. 1804-2000, ajuste 1017, está livre LS, reporta estabilizado, voo 1804. 1817, ajuste, desce para 2000. O, tá livre de São Empelo e está livre LS? Afirmativo, reportando estabilizado. Ok, então está livre de São Empelo, vai reportar estabilizado, 804. Número 607 indicado. Voo solicitado 250, Felipe. 7, mantenha. 250 ou número 607 para sequenciamento. Tá, mantenha. Cinco, desça para 3.000 pés, ajuste 1017. 3.097, voo 1997. Voo 1897, 4.000 pés, ajuste 1097. 4.000 pés, 1607. Voo 1607, desça para 050, mantendo 2509. 050, mantendo 2509. Confirma a nave que modulou? Confirmativo. Afirmativo. Temos um tráfego da sua posição de 12 horas, exatamente 12 milhas à sua frente. A aeronave da companhia irá precedê-lo na aproximação. Controle Salvador, bom dia. Da Cargo 6570, vai de 1570 da Gol. O Avisa 6570 identifica, a chegada é a Mari, desce até o 070. E 250 mais, é o número 5 na aproximação. Positivo na Mari, desce para o 070 com 2509. O Gol 995 indicada? 240. Sente, mantenha. O Gol 995 segue como número 2 na aproximação. Sente, vai manter o 995. Gol 804 estabilizado? Estabilizado. Torre, 118.95. 118.95, bom dia. Salvador, bom dia, Gol 1804, final embaixo travado. Cruzador, curva esquerda para 205. Ok, esquerda 205, Gol 995. Descendo para 2.000 pés, ajuste 1017, Gol 995. 2.097, Gol 995. O Abissa 6570, descendo até 0620. Gol 1607, 4.000 pés, ajuste 1017. 4.017, 1617. 31771, bom dia, autorizado para Guarulhos, nível de voo 360. Pela APER Zulu 16 até Belo Horizonte, após direto à posição 13 e após segue conforme a rota do plano. Decola vai cabeceira 10 com curva à direita, subida da El Leda Bridge, o transponder é 5501 e o controle em 120.8, cotejo. Autorizado o barulho de 1.330, que é a moto comando a pessoa no meio, a PH-20, recolocando 0 curva direita da El Leda Bridge, 01-2083, como você diz. Desça até o 080 e redução para 2509. 2509, nós já estamos descendo para o 80. Quem tem informação, boa. Gente. Vetor 995, completo esquerda 190, aguardando o último vetor para interceptar o OK. Pode confirmar, 1995? Curva esquerda para o 190, aguardando o vetor para o localizador. Ok. Pode manter mais umas 3 milhas aqui para revelar somente aqui uma formaçãozinha esquerda? Mais quantas milhas? Ah, umas 2, 3 milhas aqui nessa proa para após virar esquerda. Tem condições de voaduna? Ainda não. E Juliette para o portão 01, na minha escuta. Alba Juliette para o 01, vou marcar 4, obrigado. Tranquilo aqui, obrigado. 60, vai reportar no lote, 995. Está livre a LS para o gol no 995, lá para o 160, intercepta. 60, vai reportar a LS para o gol no 995. O gol no 795 chamou o controle? Vemos no 60, para que tenha sido. Identifica a chegada boa, desce até o 70, gol no 7, no 5. 0, 7, 0, gol, 7, 5. Abre 6570, descendo até o 50, segue com o número 4 na aproximação. 897, mantenha a proa de pelo. Se necessitar de desvios, efetue isso pela direita. Sim, não as desvios apenas pela direita. Reduzindo 809, desça para 2, o túnel. Confirme. 897, reduzindo 1809, autorizado túnel, desça 2000. Reduzindo, autorizado túnel, desça 2000. Interceptou o localizador, voo no 995. 995, completo ILS, 3 milhas do marcador externo, torre 118, decimal 95. 895, voo no 995. É o controle, confirme a torre 1895? É, afirmativo. 1895 para o gol 1995. Aqui, obrigado. O 1897 da gol, livre ILS. Livre ILS, muito. Torre Salvador, gol 995. 95, bom dia, avistado, cheque o trem, o QNH 1097, o vento 140 graus 9 nós, livre pouso na 10. Ok, baixa travada, livre pouso na 10, vou 1997. Gol 907, desse mantenha 2107, livre da restrição em pelo, autorizado ele. 2000 livre da restrição em pelo, autorizado ele, gol no 607. Avista 6570, terça para 3017, livre da edição intacta. 6 para 3017, já tinha certo. Avista 234. À direita, taxi na Alfa e Juliette para o portão 03. Livre à direita, Alfa Juliette, portão 3, 909. Torre, bom dia, 897 LF. LF, LF, 224. Cheque o trem, está autorizado o pouso na 10. Baixou e travou, pouso autorizado, 897. Gol no 607. No 607. 3 milhas para o marcador. Deu só a portadora, gol no 607. 607, torre 118,95. Agora sim, 2,95, obrigado. No 7 no 5, sob vetoração e interceptação do do ILS Whisky da pista 10, corre à direita para o 240. Direita 240 para o 040, voo no sétimo fio. Aqui. Sideral 9970, tráfego Boeing 767 às suas 12 horas, 5 milhas, reduza a 180 nós, desce 2 mil pés, segue a aeronave com segurança. No solo aos 5.6, livrar à direita, táxi na Alfa e aguarde antes da Juliette. E a Alfa aguardo antes da Juliette. Foi fácil, né? Confirmando o trem, checado, tá livre pouso na 10, o altímetro é 10 no 7, o vento de 1,40 graus com 10 nós. Livre pouso na 10, gol na 647, baixar travado. Atra 6570, completa a próxima CLS, 2 milhas do externo, torre 118,95. 118,95, bom dia. Gol no 7 no 5. Reassuma a navegação, curvando à esquerda, desça para 2.000 pés, voe Sarrabito 366. Próximo externo, baixar travado. Bom dia, APSA 6570, complete a aproximação número 2 para o pouso em Salvador. Informa o altímetro 1.0 no 7. 1.0 no 7, aguardando para o pouso, 6570.